Μπράβο Αλφα. Ο Τιέτσι Χονσόν Ζωάς Κοβιντοφόρ τρεπέτσελ υπερακόνια να φέρνει τράφικος. Τα Μπράβο Αλφα Τιέτσι, αγώρα τρεπέτσελ υπερακόνια, βρεγάνο μου αγίες. Πέτρι, να σε τσινάβει. Salvador, bom dia, Antena 3179, decolou no perfil da Gole, cruzando 2000 pés. No 3179, contato radar, suba para nível 360, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole, Gonza. Informações, o TAN 3179 solicita, se possível, voar na proa de Gole. Autorizado. Bento Gole 3179. Foxtrot Bravo autorizada com a pista 10 vento 080 graus 06 nós. Foxtrot Bravo decolou de 47, time controle 119, decimal 8. 19, 8, grato. Estrada de Salvador para o Salvador, vamos lá, Foxtrot Bravo. O meu Foxtrot Bravo. Contato radar, suba para nível 220, na saída da transição coral. Na Dial transição coral, Rafael Foxtrot. Tá cruzando agora o novinho. Já autoriza a curva direita. Conta o perfil. 2000. A2 positioning course, Mike, QNH2014. Stand by to clear to his city. American 980. Fox Tango Bravo, número 2 para a cópia, aguarde Belo Horizonte. Confirma o local de estacionamento? Aeroporto. Gente, aguarde cópia, Fox Tango Bravo. Na busca. 179 cruzando 120 agora. Bom, 3179, passa nível 120, chame centro 1288, alterna 133, decimal 25. Entendeu? 288, 2335, é isso? 13325. 3325, muito obrigado. Control Webjet 6709 para o táxi, autonomia 420, lanterna com fins, 76 a bordo. Meu Foxtrot Bravo, da presente autorizado voar Dael. Após Dael, irá voar direto Ilhéus. Yes, grato. Da presente direto Dael, Dael Ilhéus, grato. Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 1-0, Chimetor em 1-8, decimal 6. Ajuste na 0-1-4, tenha um bom domingo. Índia Alfa, ponto de espera 18-6-7-0-9. Florida Niner 8-0, ready to copy. American Niner 8-0, ready to copy. American Niner 8-0 to Recife, cleared flight level 330 via Upper Whiskey 5-8. Departure runway 10, after takeoff left turn to Puka departure and Alpha Charlie Juliet transition. Salvador departure control 119.8, tower 118.6, with clock 5002, American Niner 80. Okay, American Niner 80 is cleared via Upper Whiskey 58 to Recife. Climb the 330, Puka departure to Alpha Charlie Juliet, squawk 5002, departure frequency 119.8. American Niner 80, correct, start to lay the first startup pushback. American Niner 80. Fox Tango Bravo, ponto a copy. Confirme somente o desejo de decolar na 1-0 da 1-7. Fox Tango Bravo autorizado para Belo Horizonte, nível 340, via turística 5-8. Decolagem da pista 1-7, com primeira curva direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119.8, torre 118.6. Aciona 5576, Foxtrot Tango Bravo. Direto para Ilhéus, estamos tendo 5.5 sobre a beira do mar. Sente, o senhor irá prosseguir para Salvador? Eu solicito, se possível, para uma direta de Ilhéus. Irá direto com 1.500 pés ou irá subir? Solicita 0625. Vou ter que voar para o espaço central de Maravilha. Ah, na sala IS de Miguel. Sente, aguarde um minuto. Yeah. Aviação 709, decolou 5-3, chame controle 119, decimal 8. 09, obrigado, bom dia. Bom dia, Altan 3304, passo 205 para o 110, Troia Lagoinha. Objeto 6709, contato radar, suba para nível 340. Subiu para o 340, então bom dia, objeto 6709. Doa, Altan 3304. 3304, acendo a identificação, chegada bom, desça a nível 050, ajusta no 014. 050-3304. O Oscar Zulu Índia, acione 0140 no transponder, modo normal. O senhor irá manter a linha do litoral e irá nos informar a 10 milhas do campo do Salvador. Mantendo a linha do litoral. Mantenha a linha do litoral de forma 10 milhas de Salvador, Oscar Zulu, 1.500 pés, né? Afirmativo, mantenha 1.500 pés inicialmente. O senhor poderia confirmar o tipo de equipamento, pessoas a bordo, por gentileza? É um PA-34 com 5 a bordo, Oscar Zulu. Ciente, mantenha 1.500 pés, ajuste o time do Salvador no 014, na linha do litoral, informe 10 milhas fora. Informa 10 milhas fora, Oscar Zulu. de voar direto ao fito, o 6709. Aí eu formo a flag aqui no lado esquerdo. A cruzada é o Robert Fox. O objeto 6709 está solicitando o fito para desviar? Afirmativo, senhor. É possibilidade, Trapzeca. Autorizado os desvios dos, das formações, aguardando autorização para voar direto ao fito com o objeto 6709. Afirmativo. Desvio à direita, então. Vamos tomar a proa aqui 275 para evitar a formação, aguardando sua autorização para voar direto ao fito. Obrigado. Foxtrot Bravo, Agudo presente, voe direto Ilhéus, sem ascensão nível 220. Chame o centro Recife agora na frequência 1288 ou terno 3325. 288-3325. Cruzeiro do Índia, meia dúzia de milhas de Salvador. O Oscar Zulu Índia, aguarde um minuto. Oscar Zulu Índia, chame torre na frequência 118-612 para cruzamento do eixo da pista 10. 18 meia dúzia, Índia. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango Oscar Zulu Índia. Zulu Índia vai prosseguir cruzamento agora? Está 4 milhas para o cruzamento, mantendo 1500 pés. Afirmativo, informe no cruzamento. Informa no cruzamento, Índia. 325, obrigado. É 709. M63, desça para 2000 pés, ajustando 014, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, sem glide. Os primeiros 90 metros impraticáveis. Confirma 90 metros? Afirmativo, 90 metros. Poxa, 2014 ILS sem glide, 90 metros deslocado, 3363. Para o cruzamento da cabeceira. Ativa, pode cruzar a cabeceira 35, está autorizado chamar o controle 19-8. Posso cruzar novamente 19-8, Oscar do Índia. Salvador, ground, American, 9-2, ready to push. Ele é push, startup, come back to Texas. American 9-2. Controle Salvador, bom dia, boa nome 605, informação, Mike. Bom dia, confirmado, Marco chamou o controle? Oi. É o gol 605, com informação, Mike, bom dia. Gol 605, bom dia, acione identificação, chegada bom, fidelização nível 050, ajuste de altímetro 10014, recebe a informação, Atis? Recebe a informação, Mike. Sete. Santos 304, reautorizado 040. Vamos voar na posição Serra Vitor 367, efetuar o GNSS. Santos 304, não é isso? Controle, gol 9605. Consiga, gol 9605. Após posição Golf, solicita Serra Vitor 367 efetuar o GNS Chef da 10. Ciente, Golf 605, após bom fiscal autorizado, Serra Vitor 367, para o final do procedimento R9. Ciente, Golf 605. 3304, atinge mantém 050. Então, 3304 é autorizado via BOMF para 2000 pés, ajusta no 014 em forma estabilizada no localizador. BOMF 2000 é forma estabilizada na 3304. Posterior Leão do Cargo Vinte já passou através da pista. Oscar Zulu ainda é autorizado direto Ilhéus em ascensão nível 065. Condições visuais. É possível manter 1500 pés até Ilhéus? Autorizado 1500 pés até Ilhéus, o Oscar Zulu ainda está presente autorizado direto. Obrigado, por ordem, Leandro, Oscar Cruz. Controle Salvador, Bono 922, bom dia, passando nível 170 para 150. Bono 922, acione identificação, chegada amada e desça ao nível 050, ajuste de altímetro 1014. Ciência da informação, atiche. Afirmativo, ciência da informação, Mike, descendo para 050, 1014, ajuste, Bono 922. Está 3663, LS. Está 3663, 3 milhas marcadores externos, Índia Serra. Chama agora, Torre, 18 decimal 62, completando o final do procedimento. 18 metros, até acabou. Torre Salvador, bom dia. Está 3663, está família e meia do externo, mas trabalho da visão. 3663, autorizado pouso, pistão zero, cabeceira deslocada a 90 metros, vento 1 centena com meia dúzia nós. 1 centena mesmo, 3.000 metros. Número 5, redução para 250 nós, o número 4 na aproximação. 7, reduzido 2.509, nós, o nome é 05. 1.922, apresente voo ITAP. Vou estar, Bono 922. A Oscar do Lu ainda poderia confirmar o estimado de pouso em Leves? Estima o Zulu 150, Ilhéus. 7, 1150, grato. American 980 taxi. 980 clear taxi by Juliet Alpha, altitude 1014. How many people do you have on board? American 980, people on board 115. Okay, 115 souls on board. That's total number of passengers. Did you want passengers then too? 115 is just the passengers? 115 is just the passengers. Okay, and how many souls do you have on board? One, two, three, American 980. One, two, three? Correct. Okay, thank you. And, Salvador ground, confirm American 980 taxiing the runway 10. Affirm clear taxi by Juliet Alpha, hold short tower on frequency 118.60, QNH 1014. Salvador? 4 minutos para a informação. Tá. Controle, bom dia, TAM 3859, informação mais. TAM 3859, acionando de indicação, chegada a Bonf, esse é o nível 060, ajuste de altímetro 10014. Bonf 060-1014-3859. O Gol 922 entrou e nos informa que está operando visual sem chuva sobre o aeródromo. Grato, informa que vai solicitar interceptar ILS pela proa 050. Está presente 050? Afirmo, está mantendo. Autorizada. Mantém esta proa interceptar. Final do procedimento, informe-nos. Estabilizada. Bom, era estabilizado, 922, obrigado. Alfa 3663, se pronuncia em conta. Via Alfa, mantendo-se da Juliette. Alfa, mantendo-se da Juliette, 3663. O número 605, o seu é o número 3 agora na aproximação. Seu curva direita pro A230 para sequenciamento. O número 05 descendo ao nível 030. 230 sobre vetores para o 030, qual é o limite, por favor? Localizador. Sente, o número 05. Estabilizado em visual, 3304. 2000, marcador externo, completo final, torre 118, decimal 6. 186, boa. Acho que o Zulu ainda mantém 1500 pés de condições visuais da presente frequência livre para coordenação de tráfego locais. Após o través de coral, você irá chamar o controle de ilhéus na frequência 120, decimal 1. Acho que o Zulu ainda. Coral. Fechado o trabalho visual. 3304, autorizado pouso fístula 0, cabeceira deslocada 90 metros, 070 graus, 612 nós. Prevê pouso fístula 0, 3304. No 922, desça para 2000 pés de ajuste, 1014. 2000, 1014, 922. TAM 3859, reautorizado, nível 040. 040, TAM 3859. Prontidão, Juliette, 3663. São 5 via Juliette. 5 via Juliette, 3663. Zona 71, tá na escuta? Salvador Tower, American 980, ready? 980, line up and wait. Line up and wait, American 980. No solo aos 14, direito, 121, desse fora. 219, 3304. Segundo 605, assuma a navegação na piloto, servito 366. Informe estabilizado o final do procedimento da aeronave, descendo para 2500 pés e ajusta no 014. 2500, estado 14, para o servito 366. Gol 1605. Controle Gono 922, estabilizado o localizador, cabeceira 10. Centro Gono 922, complete o final do procedimento, execução, primeiros 90 metros impraticados e aguarde transferência com uma ocupação. Aguarde transferência, Gono 922.